Desde moleque foi isso que me encantou. Por isso aos 17 eu faço rap por amor. Ainda não estou onde eu quero tá. Não sei se tô indo certo, mas eu espero tá. O ódio é um refúgio pros fracos e eu não prospero lá. Cada rap, cada verso pra mim é uma pérola. Tudo que é feito com amor tem maior fator. É o fator que passou pra quem dá maior valor. Suas palmas são meu troféu pro som de verdade. Na minha alma eu sou o Neo Drummond de Andrade. Ainda acredito que isso brilha, nasci campeão. Amor pela família, meus irmãos de sangue ou não. A companhia musical me faz um rap emoji. Ventania, o sol prepara longe. Perfeito como o universo em sintonia. Com respeito trago versos e sinfonia. Quer ser um vencedor, então vencer. Quem caminha pelo amor é um passo pra vencer. Valor eu dou ao que faço, ao que sou. De onde vim, pra onde vou, que terei a vir. E ecoou na minha rima, no meu voo. Pois ele me abençoou e com amor eu me mantenho. Valor eu dou ao que faço, ao que sou. De onde vim, pra onde vou, que terei a vir. E ecoou na minha rima, no meu voo. Pois ele me abençoou e com amor eu me mantenho. O amor é que constrói o que existe de mais puro. A cura pro que dói, a segurança pro inseguro. A proeza de um herói, um clarão no obscuro. É o que constrói a certeza de um futuro. Sua alma só é deserta se for essa sua oferta. Nada é barreira, a porta sempre estará aberta. Amor se reconstitui, é como planta que se enxerta. Quando proibido é que o amor às vezes se liberta. Se tu ama, não esquece, é como andar de bicicleta. É a vida do ser humano, a poesia do poeta. É como Max e Pateta, a profecia e profeta. Se não amas nada nessa vida, tu não vive, tu vegeta. A meta é amar, mas o que é o amor? Pra mim ele é o ar que asfixia a dor. Mas o que falar, pensar, quando o amor te a dor vai se curar e o ar que cura é o próprio amor. Valor eu dou ao que faço, ao que sou. De onde vim, pra onde vou, que terei ao que tenho. E ecoou na minha rima, no meu flow. Pois ele me abençoou e com amor eu me mantenho. Valor eu dou ao que faço, ao que sou. De onde vim, pra onde vou, que terei ao que tenho. E ecoou na minha rima, no meu flow. Pois ele me abençoou e com amor eu me mantenho. O sentimento mais sublime que a verdade sempre exprime. Define que o homem vai à frente e nunca desanime. Se aproxime cada vez o amor filéu. Do amor condicional é dado de meu Deus do céu. Não existe réu, pois o amor sempre perdoa. Mesmo quando se magoa, logo fica numa boa. O homem voa, vai ao céu, volta à terra num segundo. Dá a volta em todo mundo, sentimento mais profundo. Só quem sente sabe, mas não sabe me explicar. É como um vento, você sente, mas não pode tocar. Respirar, o amor é olhar uma flor. Sente frio, no calor, no verão, cobertor. O amor não quer demais, ele nunca se excede. Ganha quem doa e também ganha quem recebe. E concede a paz interior que procuramos. E percebe que só somos felizes quando nos amamos. Nos apegamos a bens materiais. O amor se desfaz, o inimigo é sagaz. Mas procuramos um pouco de paz. Um refúgio, um cais, um amor não fugaz. O amor é quem transforma, não escolhe quem merece. O amor não existe norma a todos, ele enaltece. Então esquece, se você é fraco, sem atitude só os fortes sentirão. O amor em sua plenitude, que não ilude. É de forma gentil e meia guerra põe uma flor na ponta de um fuzil. É disso que o Brasil e o mundo necessitam. Que os homens tão refutam, que o amor então transmitam. Amor por Deus, amor pela minha família. O amor inabalável que eu tenho pelas minhas filhas. Amo meus amigos, cada dia mais um pouco. E também meus inimigos, isso deixa eles loucos. O amor verdadeiro não morre, só se esconde dentro do seu coração. No lugar que você sabe onde, mas aqui dentro eu sei que arde essa chama. Algum MC, o louco aqui também ama. Valor eu dou ao que faço, ao que sou. De onde vim, pra onde vou, que terei ao que tenho. E ecoou na minha rima, no meu